ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto, está entrando no ar o seu Tema Livre, como sempre acontece às terças-feiras, tratando de inquietações da contemporaneidade. Isso dá um título bonito, né, para uma série de programas semanais aqui de terça-feira, com hoje com o Dr. Jorge Jaber, nosso parceiro já tradicional dessas terças-feiras, e com o convidado especial, o advogado Vanderlei Rebelo, que é criminalista. E eu quero fazer o registro antes de qualquer coisa. Eu falei por telefone ainda há pouco com o Alcir Cavalcante, que é fotógrafo e diretor da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e ele me lembrou que hoje é o Dia Mundial da Fotografia. A celebração da data tem origem na invenção do daguerreótipo, um processo fotográfico desenvolvido por Louis Daguerre em 1837. Mais tarde, em janeiro de 1939, a Academia Francesa de Ciências anunciou a invenção do daguerreótipo e, a 19 de agosto do mesmo ano, o governo francês considerou a invenção de Daguerre como um presente grátis para o mundo. Nunca esse presente foi tão grátis quanto hoje, em que você usa fotografia digital, não precisa mais de filme, e praticamente em todos os aparelhos telefônicos que você tem aí com alguma tecnologia. Os telefones hoje em dia estão tão desenvolvidos que até falam telefone, até telefone, né? E também eu vou começar o programa de hoje, ao invés de entrar com esse assunto de fotografia, que eu acho que é um assunto interessante, com uma matéria que saiu no Estadão, a matéria é da Fabiana Cambricoli, e diz que no Brasil mortes por depressão crescem 705% em 6 anos, em 16 anos. O número de mortes relacionadas com depressão cresceu esse tanto, segundo um levantamento inédito feito pelo jornal Estado de São Paulo com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSUS. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. Essa matéria foi feita, esse levantamento foi feito pelo Estado de São Paulo a partir do suicídio do ator Robin Williams, inclusive é citado aqui no texto que o site da Exame.com reproduz também. Eu vou abrir com o Dr. Jorge Jaber, que é o psiquiatra, que pode falar mais à vontade sobre essa questão. Jorge, vamos entrar no samba. Jorge Jaber, muito bom dia. Você sabia que você tinha vinheta própria já? Não, aqui na rádio já está com vinheta própria. Pois é, cada dia crescendo mais na profissão. Né? Fala o seu nome, já entra a orquestra. Já. Orquestra e tudo, né? Diga aí, bom dia. Como é que você vê, analisa assim, perfunctoriamente, superficialmente, essa estatística levantada aqui pelo Estadão? A estatística é perfeita, ela corresponde a dados científicos recentes, que, inclusive, eu não quero aumentar essa estatística sendo mal educado. Então, bom dia, inicialmente, a todos, bom dia ao Vanderlei, bom dia aqui ao pessoal do estúdio, a todos. Mas realmente há um aumento do diagnóstico dos casos de depressão e há um aumento também da notificação de casos de suicídio. Suicídio é subnotificado normalmente. Então, em São Paulo, principalmente, passou a haver uma atenção maior diagnóstico da causa morte e das condições que levaram à morte. Então, passou-se a ter uma visão mais clara de quantas pessoas suicidavam. Por quê? Imagina, a pessoa toma um veneno e vai para o CTI. 15 dias depois ela morre. O plantão que está ali, quem faz o atestado de óbito, já não notifica o suicídio, notifica apenas a causa intoxicação aguda, etc. Então, fica subnotificado. Essa questão da subnotificação é um aspecto bastante interessante, principalmente no caso dos suicídios, não apenas por parte dos hospitais, ou não apenas pelas pessoas que tentam o suicídio, e é um suicídio lento, né? Na realidade, você vai parar no hospital e agoniza durante dias, mas você tem os outros casos de suicídio que se joga pela ponte, se joga da janela, no décimo andar, essas coisas, que aí é mais imediato, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Eu queria falar ainda sobre a subnotificação com o Vanderlei, porque há uma cultura também de as famílias não aceitam muito essa ideia, não convivem bem com a ideia do suicídio. Eu acho, na verdade, eu acho que a humanidade inteira não convive bem com essa ideia. Então a tendência mesmo é você não expor o parente que se matou, não expor perante os amigos e os colegas e tal, só uma boca pequena que se sabe que fulano se matou. Há uma subnotificação também em razão disso aí. Bom dia, Vanderlei, queria que você fizesse sua intervenção inicial no programa. Bom dia, Luiz Golo, bom dia, Jorge Jaber, meu amigo aí nessa luta, né, na prevenção às drogas, bom dia, ouvinte dessa rádio. E eu queria também pleitear uma vinheta. Uma vinheta. Né? Mas olha, o Jaber já está aqui há quase um ano para conseguir a dele. Sei, mas, eu sei que eu vou retornar e eu também. Você tem que voltar mais os programas aí. Olha, é verdade. Eu, na minha advocacia criminal, por exemplo, já há quase 35 anos, né, que eu formei em 1980, eu tive vários casos assim, porque quando um indivíduo se suicida, abre-se um inquérito policial para apurar as circunstâncias daquela morte. E aí a família geralmente contrata um advogado. E a gente percebe isso justamente que vocês estão falando. É a vergonha da família que aquilo se torne público, mesmo no seio da própria família. E querem que aquele inquérito se encerre o mais rapidamente possível. Por quê? Porque as pessoas que são ouvidas no inquérito são os próprios familiares. Então é uma coisa muito constrangedora. E mais claro, todo suicídio é considerado uma morte suspeita. E a autoridade policial tem que fazer o seu papel mesmo. E no nosso mundo, né, de trabalho de prevenção às drogas, a gente vê isso toda hora, né? As pessoas que abusam de determinadas substâncias entorpecentes e que de repente enxergam um mundo diferente, enxergam uma violência iminente, enxergam uma perseguição qualquer e aí cometem suicídio. São vários os casos que eu tenho conhecimento aqui nesse trabalho de prevenção às drogas, na OAB do Rio, na OAB da Barra da Tijuca. Então, eu entendo, aí o professor Jorge Jaber vai até explicar isso melhor, eu entendo que o próprio uso de substâncias entorpecentes, quando o indivíduo se torna um dependente químico, ele aparentemente adquire uma forma de depressão. Vanderlei, eu queria ver se a gente saía da clínica e ia para o escritório de advocacia. Pela lei criminal, pelo Código Penal, como é que é essa história? Eu achei interessante isso que você falou. O sujeito, por exemplo, tenta o suicídio e fracassa, ou seja, sobrevive à tentativa, ele responde, abre-se um inquérito e ele responde a um processo por tentativa de ter se matado, de tentar se matar, de extinguir a própria vida. Por isso que há esse inquérito policial para apurar as circunstâncias e isso, se o cara não morrer, ele responde por isso aí, não é isso? Criminalmente. Não, na realidade ele não responde pela tentativa de tirar a própria vida. O inquérito é aberto para investigar as causas daquela morte, porque ela é considerada uma morte suspeita. Não, quando não é morte? Porque existe o crime de induzir uma pessoa a cometer suicídio. Sim, claro. Então é isso que se quer apurar, se alguém, porventura, induziu aquela pessoa a praticar aquele ato. Mas ele tirar a própria vida, se ele tiver êxito, tudo bem. Agora, se ele não tiver êxito, mas também é automaticamente arquivado, porque a nossa legislação não pune o crime de autolesão, tentativa de suicídio, etc. Sim. Então não tem como aí, nessas circunstâncias, a pessoa que sobreviver a uma tentativa ser punida por essa tentativa. Tá? O que se quer apurar é a indução ao suicídio, se alguém participou. E isso é um caso clássico, né? Esse caso da indução ao suicídio, o caso do homicídio através do envenenamento. Esses casos estão repletos não apenas na história, mas na literatura. Isso já vai até a Bíblia, você vai achar isso aí, não é? O envenenamento como forma de eliminação e depois você escamoteia aquilo e diz que foi a pessoa. Não, ele se matou, ela se matou. Jaber, como é que é isso aí para você? Isso é histórico, né? Aliás, a proibição ao uso de drogas, ela surgiu a partir da proibição ao comércio de venenos. Foi assim que começou. E, por incrível que pareça, o primeiro país a proibir o uso de substância aqui foi o Panamá, em 1610, por aí. 1610. Olha só. Porque tinha o vice-rei, todo mundo queria o cargo do vice-rei, né? Imagina, não existia o canal. Onde é que estava o contrabando no Panamá? Ele é o país do mundo onde se fazia contrabando, a troca de mercadorias. O Pacífico ali é o Panamá. Então o vice-rei tinha um poder ali maior e também usufruía desse comércio irregular, não é? Desde aquela época. Então ele era alvo de tentativas de assassinato por envenenamento, então proibiu o uso de substâncias que pudessem matar o indivíduo. Aí começou essa confusão, se libera a droga, não usa, se é droga, se não é droga, se pode, se não pode, vem até hoje, rapaz. E curiosamente também vem até hoje o fato de você comprar racumim no mercado, não tem problema nenhum, você pode comprar veneno para rato. Inclusive, até na cultura popular, as pessoas assim, o senhor tem remédio para barata? E o cara diz, depende, o que, é que ela está sentindo, né? A pessoa está querendo dizer veneno, mas ela chama de remédio para barata, quer dizer, então remédio para rato. Quer dizer, é a confusão que se faz do inconsciente do remédio e o veneno, né? Porque também o remédio é o veneno, e o veneno é o remédio, esse tipo de coisa, né? São drogas, né? Pois é, são drogas, substâncias químicas, um sinônimo de substância química é droga. Nós passamos a usar o termo droga para substâncias químicas que causam algum tipo de sensação, ou seja, que agem no cérebro, levando a pessoa a ter algum tipo de percepção, sensação, geralmente prazerosa nos primeiros usos. Mas quando a pessoa usa qualquer substância que não seja para se alimentar, para saciar a sede ou para se medicar, então aí sim consideramos o uso de drogas. Sim, aí você considera o uso abusivo de drogas, né? Porque... aí nós chamamos de drogas no sentido de drogas ilícitas ou drogas lícitas que causem alguma doença. Mas aí já é, porque quando você vai ao médico, ele te receita droga. Ele examina, ele faz a anamnese, e te receita drogas. Você compra as drogas e tem até as drogas de tarja preta. Esse tipo de coisa que você tem que comprar. Agora, até antibiótico você compra hoje. Agora, eu acho importante, porque quando a gente começa a falar nome e começa a falar assim mais livremente, eu tenho sempre a preocupação de não levar informações que sejam perigosas. Sei. Então eu preciso dizer, para contrabalançar este movimento que nós fizemos agora, eu preciso dizer o seguinte: todos os pacientes que eu atendi até hoje, que fizeram tentativa de suicídio e que sofreram com a tentativa de suicídio, se arrependem. Se arrependem da tentativa. Se arrependem. Então, os que saltaram na ponte de Niterói, que eu acompanhei, que foram 3, e que se salvaram, eles me disseram que se arrependeram já durante o salto. É. Quando sentiu que estava caindo... se sentiu, e um deles morreu há 2 anos atrás, de causas naturais, aliás não foi, ele era diabético, ele era um usuário de drogas, uma pessoa muito infeliz, e que ficou paraplégico com a queda, conseguiu se salvar nadando só com os braços, e ele ingressou num grupo de narcóticos anônimos, e afirmava que ele era muito mais feliz paraplégico do que antes. Que história louca, né, rapaz? Pois é. Impressionante isso. Como é que... Você sabe que eu conheço um que é atleta, ele é amputado. E ele também tem um passado de envolvimento com drogas, usuários de drogas, essas coisas, e sofreu um acidente e perdeu a perna. E ele é realizado a partir daí. Nesse momento, eu acho que há uma questão aí, talvez seja o caso também da gente ver pelo ponto de vista legal, essa ruptura, a pessoa vai transgredindo, e na verdade ela está se autodestruindo, né? Ela vai entrando num processo de autodestruição, de depressão, essa coisa, e aí ela chega à ruptura, pula da ponte, ou mete o carro numa árvore, ou qualquer coisa assim. E ela escapa, aí ela começa um processo de retorno. Como é que você acha que é isso aí, Wanderlei? Olha, eu só posso falar alguma coisa sobre isso a partir realmente da experiência própria que a gente tem. Sim, de vida, claro. E de contato com as pessoas, né? Porque eu não sou especialista nesse tema. Mas o que, que eu vejo aí? Eu vejo que a pessoa, ela pratica o que ela entende ser um crime, uma infração, ao longo de anos e anos da vida dela, que é o consumo de substâncias proibidas, tá? Que do meu ponto de vista não deveriam ser, mas isso é outra história. Então, mas ela vem praticando aquele crime que ela se pune, e ela pune todas as pessoas ao redor dela. Porque o dependente químico, ele não sofre sozinho, né? A família vai sofrendo também junto com aquele dependente químico. E quando acontece um episódio desse na vida da pessoa, que ela tenta um suicídio, que ela acaba com uma, que acaba vivendo uma situação dessa de ficar tetraplégico, sofrer uma amputação, ele acha que aquilo ali para ele foi o cúmulo da punição, que ele está punido, sei lá, que ele está redimido, e que daí para frente ele quer tentar fazer o bem, quer tentar passar outras mensagens para as pessoas, outras lições, como a gente vê aí nos programas da Operação Lei Seca, os cadeirantes que estão ali trabalhando voluntariamente, graciosamente, e cadeirantes porque sofreram acidentes quando estavam sob o uso de substâncias entorpecentes. Então eu acho que aquela punição, sei lá, entre aspas, que ele sofre, transforma ele numa pessoa melhor. E realmente isso é possível, isso acontece. Interessante isso aí que você situou, porque não é só no caso do suicídio, né? Quer dizer, o usuário de droga, você disse que ele vai vitimando a ele próprio e a família, não é? E aos amigos, o círculo onde ele está inserido. O caso do suicídio é a mesma situação, quer dizer, o cara se suicida independentemente do uso de droga, pode se suicidar por outras razões, por problemas financeiros, tanta gente se mata, ele também é histórico, né? Não só por poder e por dinheiro, mas também por sexo, né? A gente se mata porque foi abandonado pela mulher, ou a mulher se mata porque o marido morreu, porque o marido abandonou, também tem isso, né? Mas há um processo, no caso do uso contínuo e continuado de drogas, que é um processo que também envolve a família toda, um desgaste, um estresse, que é extremamente pernicioso e que a família tenta esconder de início, até proteger. Algumas levam até o final mesmo, até a pessoa morrer, até o usuário da família morrer. Você já viu casos assim, casos em que... O que a tua experiência pode apontar para a gente? Bom, tem, eu vou dar sequência a essa questão dizendo o seguinte, que, por exemplo, no caso do ator Robin Williams, que é o que está motivando essa matéria, ele, há 25 anos atrás, ele aceitou que tinha um problema grave com drogas, se submeteu a um tratamento, ficou 20 anos em abstinência. Durante esses 20 anos em abstinência, ele não tentou o suicídio. Agora, ele recaiu, voltou ao uso, tentou a internação, poucos de 15, 21 dias antes a notícia que ele estava internado. Ele não conseguiu continuar internado. Aí os detalhes íntimos eu não sei, mas ele voltou a usar. E aí sim ele se matou. Então há uma relação. E aí entrou em depressão. Aí, porque. Nos 20 anos não teve depressão. Não, não só pela reação química imediata da droga, a droga leva a uma depressão assim que passa o efeito. A euforia, né? Então há a depressão ligada. Também pelo fato da pessoa já ter um componente depressivo genético. Um exemplo disso espetacular foi o Chico Anísio, né, que fez um vídeo para a Associação Brasileira de Psiquiatria, que ele quis deixar para a posteridade, dizendo que ele só tinha conseguido trabalhar porque existiam os remédios, que ele sofreu de depressão. Então, basicamente, esse ciclo está aumentando. A pessoa tem uma doença chamada depressão. Às vezes leve, às vezes é depressão muito grave, mas quando se associa ao uso de substâncias químicas, a tendência é piorar muito. Agora, um outro aspecto que eu queria aproveitar a presença do Vanderlei, que é muito moderno e que diz respeito à lei, é que existe uma forma de suicídio chamada suicídio assistido, que é a eutanásia. A pessoa está sofrendo muito de dor, ou há uma irreversibilidade, quer dizer, a doença que ela tem não a curará e ela está sofrendo muito de dor, e aí ela procura ajuda médica para morrer. Isso existe em vários países. Países avançados, Holanda, Bélgica, Suíça. E aí minha pergunta, até para as coisas... Vanderlei, em fevereiro deste ano, na Bélgica, foi aceita a eutanásia para crianças. Quer dizer, a família pode solicitar... Desligamento das máquinas, suspensão da aplicação de drogas para acelerar... Não é isso. Pode ser. Induzir a morte. Induzir a própria morte. É, quer dizer, tem um... Aí não é só mais a eutanásia, aí você já está induzindo a morte mesmo, né? Não, a eutanásia é isso. É, pois é. Mas agora, eu digo... você desligar, existem regras básicas da medicina que dizem que você pode desligar os aparelhos. É quando tem a morte cerebral, né? É, antes era o coração, né? Até um tempo atrás era o coração. Os avanços científicos é que mostraram que o coração é só o músculo mesmo. Vamos parar com esse negócio. Nem para apaixonar mais ele serve. Não, você tira o coração do corpo da pessoa para transplantar e ele continua batendo. Né? E a pessoa é ligada num outro negócio também, né? Você pode fazer, você tira o coração, opera, a pessoa está plugada numa máquina que substitui o coração. Exatamente. Não é? E o cérebro não há como. Quer dizer, a função cerebral terminando, aí você pode desligar as máquinas segundo a medicina, não é eutanásia aí, não né? Não é eutanásia. A eutanásia é a aceleração do processo, né? É um processo de suicídio assistido. A pessoa deseja morrer. Ou criança não, né? Não é o caso aí da Bélgica, por exemplo, porque a criança, a família que decide. Mas ela pode, a criança, nesse caso... Pode ser, eu não sei como são os detalhes. Pois é, porque vamos ver o seguinte, a criança nessa situação já é uma minoria no quadro do quadro clínico, já é uma minoria. A criança consciente da sua situação e que deseja, é uma minoria ínfima dentro dessa minoria aí. Eu acho que aí no caso é a família realmente que responde pela responsabilidade. Eu não queria nunca ter que responder por esse tipo de decisão, isso é uma coisa muito... muito cruel, muito terrível, você não acha não, Vanderlei? É, eu acho, um assunto maravilhoso, né? A eutanásia, a eutanásia quer dizer a boa morte, justamente por isso. São pessoas que estão sofrendo sofrimentos indizíveis, né? O mal é incurável, a pessoa sabe que vai morrer, já foi desenganada pelos médicos e ela quer morrer. Só que a gente vive um preconceito muito grande na nossa sociedade que para o poder público, que ainda domina essa situação, viver é obrigação. E, na realidade, viver não é obrigação. Viver é um direito que o cidadão tem. E, como direito, ele pode abrir mão desse direito. Isso falando, assim, bastante friamente, né? Uma visão de estudo aí da bioética e do biodireito. Porque, se a gente for levar na legislação positiva... impossível a boa morte, né? A eutanásia. Se a gente for avaliar o que ensinam todas as religiões, então, é o absurdo total, né? Porque vai sofrer lá no fogo do inferno. Mas eu sou francamente favorável à eutanásia. Eu acho que isso é uma questão de tempo. As sociedades vão evoluir, assim como em vários países está acontecendo. Por quê? Porque viver... é direito, não é obrigação. Então, o suicídio é justamente isso. É uma abreviação da vida, quando a pessoa não quer continuar vivendo. E quem é o poder público para dizer, isso não pode? Então, eu acho que a partir do momento em que uma pessoa conscientemente manifesta o seu desejo de morrer e não tem condições de morrer sozinha... alguém pode auxiliar essa pessoa a abreviar a sua vida. E a gente viu isso muito bem, maravilhosamente, nos filmes Menina de Ouro e Mar Adentro. Mar Adentro foi fantástico, né? E tem a frase do pai do tetraplégico lá, que dizia isso: pior do que ter um filho tetraplégico é ter um filho que quer morrer. Mas, mesmo assim, ele era favorável à morte do filho e foram para a justiça para isso. Gente, vocês estão acompanhando aí pela Rádio Nacional, pelo rádio ou pela internet também, o programa Tema Livre, hoje com as reflexões sobre... Na verdade, reflexões sobre inquietações do mundo contemporâneo com o psiquiatra Jorge Jaber e hoje o convidado especial, o advogado criminalista Vanderlei Rebelo. E eu estava querendo sair um pouco desse... O programa está um pouco mórbido, né? Tá um negócio meio pesado. A gente não costuma fazer esses programas assim, não, Jorge. Eu acho que você ficou afastado 2 semanas e agora a gente está numa morbidez só. Eu vou variar um pouquinho, voltar ao Dia Internacional, o Dia Mundial da Fotografia, mas sem sair totalmente da morbidez, porque eu vou lembrar um episódio muito recente que me... Na hora que eu vi isso, eu digo, eu preciso falar isso com o Jorge no programa, porque o Jorge vai ter algum discurso para fazer sobre essa questão. É, uma crítica que se fez muito anteontem, muito veemente ao velório e enterro do Eduardo Campos, foi as pessoas fazendo selfie, principalmente ao lado da Marina, as pessoas sorridentes fazendo selfie. Ao mesmo tempo, houve uma crítica, e aí é crítica até na imprensa mesmo, ao fato da a Marina aparecer junto com o vereador do interior de São Paulo sorrindo junto da família do Eduardo Campos. Essa questão de fazer o selfie é uma questão mais chamativa, mais, digamos, escandalosa num velório, embora essa situação que a Marina tenha passado seja uma situação comum. Nos velórios as pessoas sorriem, as pessoas não são obrigadas, não tem que ficar chorando o tempo todo. Aliás, os velórios são momentos em que as pessoas lembram episódios da vida do falecido, que foi o caso da Marina e do vereador, lembrando com a Renata, a viúva, estava ali do lado, e ela lembrando, e aí falaram alguma coisa que era espirituosa do Eduardo, e aí riram, sorriram. E pegaram esse negócio, olha, ela está rindo, enquanto uns choram, outros riem, aquela coisa. Como é que você vê essas duas situações? Quer dizer, como psiquiatra. A questão do autorregistro, né? Nós sempre, o ser humano, desde que adquiriu a civilização, desde que conquistou a civilização, o ser humano ele adquiriu a sensação do momento histórico. Então, as pessoas que estavam em Nova York e viram as torres ruírem, elas sentiram naquele momento que elas estavam assistindo algo histórico na civilização humana. Uma agressão jamais vista assim, daquela maneira, né? E também acredito que, da mesma forma que a imprensa tenta, ou procura, né, faz muito bem, mostrar os fatos para que todos possam ter acesso às informações, nós, o povo, fomos adquirindo também essa visão. Primeiro, sabendo que estamos num momento histórico. Segundo, nós vamos registrar o nosso próprio... Nós somos a nossa própria imprensa. Nossa participação nesse momento. Quanto a sorrir no velório, rapaz, eu me lembro que eu era muito jovem, garotão ali, 14, 15 anos, eu frequentava uma família. Amigos, vizinhos, né? E havia muita briga no casal. O marido era um homem bastante brabo, né? E tratava mal a mulher ali. A gente via a mãe da colega, né? Da coleguinha. E quando ele morreu, na igreja, na hora de cumprimentar, eu falei para ela assim: meus parabéns. Mas foi ato falho, né? Ao invés de dizer... Não, foi ato falho, né? Foi ato falho. Em vez de dizer assim, meus pêsames... Você não deu os parabéns de propósito, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha dado meus pêsames pra ninguém na igreja. Primeira vez eu fiquei nervoso. Eu falei, meus parabéns. E ela, claro... Caiu na risada. Então, Vanderlei, salva a gente aqui, porque... E eu fiquei igualzinho. Eu fiquei igualzinho, você está agora, vermelhinho. Claro. a minha posição aqui com relação a isso, com todo respeito, eu escrevi um livro, Drogas por Quem Nunca Usou, e apanhei muito pela minha liberalidade no meu pensamento com relação a isso, a eutanásia, tudo. Essa história dos selfies, o repórter que vai tirar uma foto da Marina sorrindo, pelo amor de Deus, eu acho que não tem nada demais isso. As pessoas morrem, simplesmente extingue a vida. Não tem nada além disso. As religiões é que impõem esse sentimento absurdo, religioso. A culpa, né? Respeito. Eu acho. Associam a morte à culpa. A pessoa só morreu. Existem culturas, existem países que têm festas, que têm recepções, que têm música, que têm dança, que têm tudo. A pessoa só morreu, o que tem que ficar são as lembranças daquela pessoa, a saudade daquela pessoa, e acabar com essa coisa de que enterro, cemitério, ambiente totalmente sério, que ninguém pode sorrir. Que isso? Um momento de descontração da Marina, e vai um repórter se aproveita disso. Eu acho que a atitude do repórter é muito pior do que a da Marina, quer dizer... Da Marina não tem nada demais. E uma coisa também, o repórter que grava esse momento para se promover é que, no meu ponto de vista, está equivocado. Pode, claro. Posso completar? Há poucas semanas atrás morreu o grande escritor Ariano Suassuna. E ele, no velório dele, todo mundo estava rindo, claro, porque entraram vários grupos. Porque ele só lembrou coisa engraçada do Adriano. Dançaram. Então não havia outro jeito a não ser sorrir, né? É verdade. Esse negócio é interessante porque não é só não é o repórter quem define ali. Quer dizer, ali há uma editorialização da imagem. E aí a imprensa usa aquela imagem no contexto em que lhe interessa. E a imprensa com crase aí, interessa botar a Marina numa situação ridícula. E aí usa esse negócio. E eu acho que por isso, do outro lado da moeda também, o Lula, quando vai ao enterro, já chega chorando. É para não pegarem ele rindo, porque o Lula é uma figura pública e muito risonho. Então, ele já chega, você vê a imagem dele lá com o Eduardo Campos, além das famílias serem ligadas e amigas, né? As famílias Campos e a família Inácio da Silva ali do Agreste, né? Ele já é uma pessoa extrovertida, ele é capaz de encontrar um cara na fila dos cumprimentos da viúva e, como é que é, e rir. E aí, a imprensa vai pegar isso para editorializar, como fez com a Marina. Então há essa questão. Outra questão é que o avanço dos meios de comunicação, da tecnologia de registro da história é tão acelerado que o fotógrafo só precisa descansar o dedo ali no disparador, que vai pegando toda uma sequência de fotos, ele faz um filme inteiro se ele quiser ali, entendeu? Que não existe mais filme, né? Ele faz tudo aquilo ali e depois pega o momento que ele bem entender ou que o editor bem entender para mostrar a Marina sorrindo. Ela pode ter feito um sorriso, um esgar. Vai aparecer aquilo ali, entendeu? Porque o cara seleciona isso, também remete ao selfie de volta, que é a sua participação como cidadão da história. Do momento histórico. Fala aí, Vanderlei. Eu acho que é um momento histórico, as pessoas registram aquele momento histórico, participaram daquilo. Não tem problema nenhum, eu não vejo a negatividade nessas coisas. Por quê? Porque isso é o que está acontecendo hoje em dia, isso é a modernidade, isso é ao ponto que os nossos telefones chegaram, que a gente estava até brincando aqui antes de começar o nosso bate-papo, a gente falando nisso, né, que um telefone hoje em dia é tudo. É tudo, você faz tudo com ele, inclusive registrar esses momentos. E o problema da morte, para mim, ele perdeu totalmente aquela coisa de fúnebre, de extremo respeito. Uma vez que eu fui no enterro do filho de um casal amigo meu, o menino tinha 4 anos, morreu por causa de um tumor no cérebro, mas a família toda espírita, o pai, um grande líder espiritual... Todos rindo, conversando, brincando no enterro. Por quê? Porque eles tinham a certeza absoluta de que aquela criança estava numa outra vida e uma outra vida melhor do que a daqui. Então, por que ficar sofrendo? Por que ficar chorando? Por que se lamentando? A família Campos lá, a viúva e os cinco filhos, não que eu amo pequenininho demais, mas os filhos também, estavam numa absoluta serenidade, encararam isso e olhe que não foi uma doença, foi um acidente. Um acidente horroroso, terrível, uma coisa traumática para o país, não foi apenas para a família. E a família conseguiu de uma forma muito elegante, muito culta, lidar com isso e transparecer isso na imprensa, na mídia em geral, onde quer que fosse. Eu acho interessante esse exemplo que a Renata e os filhos deram nesse momento, que é um momento difícil para qualquer família, né? O que você acha, Jaber? Eu sinto um respeito muito grande por fatos como esse, em que há uma perda de um ente querido, mesmo que a religião espírita preveja, e algum segmento da Igreja Católica também preveja a reencarnação, eu sei que é um sofrimento. A perda imediata é um sofrimento. A perda imediata é um grande sofrimento. E, inclusive, capaz de levar a pessoa à depressão. Não, a pessoa normal tem que ter o luto, a tristeza. Aliás, é muito importante, vou aproveitar e dar uma retornadinha, porque a tristeza é normal. A tristeza é normal. Então, não devemos confundir a depressão que cursa com tristeza que não necessariamente é depressão. Claro. Então, eu tenho convicção que essa família, passados esses primeiros momentos, um momento também histórico, um momento em que havia ali dentro uma idealização de um objetivo daquela família, um objetivo político, são todos politizados. Então, esse primeiro momento passando, eles vão sentir falta daquele homem que acordava domingo de manhã e pedia para ler o jornal, vamos dizer. É, claro. Então, já acordava gritando o nome do menino para trazer o jornal, essas coisas assim. Exatamente. Então, esses rapazes jovens, eles vão... É, claro. Eles vão ter momentos... E uma coisa também... Agora, isso não é depressão. Não, isso é tristeza normal. Isso, uma coisa também que é importante, é que todas as pessoas que estavam ali naquele velório, naquele funeral, de uma forma ou de outra, são pessoas politizadas, porque elas já estavam no funeral de um líder político, candidato à presidência da República. Não é o caso do enterro de um ator ou de um cantor famoso, não é que você vê as pessoas vão com fotos, vão com, não é, com discos, essas coisas, com CDs e tal, que a gente vê na televisão sempre. E aquele desespero, de choradeira. Por isso também eu acho que há uma relação distinta, uma relação mais culta. E quando eu digo culta, não quero dizer que a outra seja, não é no sentido de ignorância, de burrice, não, é no sentido de culta, como na norma culta, né? No direito, eu acho que é fica mais fácil de explicar isso aí, Wanderlei. Você acha isso também, não? Você concorda que há uma diferença grande entre você ter o enterro de um astro e o enterro de um Eduardo Campos, de uma figura política, de uma figura como ele, num contexto em que ele atuava? Olha, eu acho que não. Eu acho que a morte é a morte, né? É só uma passagem, seja de um ator, seja de um completo desconhecido, seja de um grande estadista. A morte é igual para todo mundo, para todos os parentes envolvidos naquele óbito. Então, a alegria existe, a tristeza existe. Sábado eu fui no enterro da minha tia, casada com o irmão da minha mãe, os filhos lá, e em determinado momento eles sorriam, interrompiam o sorriso para chorar, comentavam lembranças da vida dela, da passagem e tal, e choravam e sorriam sem problema nenhum. Eu acho que a morte é isso. A gente não pode trazer para a morte, pintar um cavalo negro. Ela existe, a tristeza existe, a alegria existe. O luto não existe, o luto foi criado. Essa história de luto, isso para mim é um absurdo, uma bobagem. Vestir preto é uma bobagem. São imposições religiosas. Eu não tenho religião nenhuma. Então eu tenho dificuldade de fazer críticas quando não tem gente para rebater as minhas críticas com relação às religiões. E até porque o assunto não é esse. Mas então eu sou totalmente contra qualquer tipo de manifestação extremamente radical em enterros, em cemitérios, simplesmente porque uma pessoa foi dessa para melhor, como dizem por aí, né? Então eu acho que se as pessoas sorriem, se as pessoas brincam, e em determinado momento elas interrompem a brincadeira para chorar, isso tudo faz parte. A vida é assim e a gente tem a única certeza na vida é a morte. É a morte. Ô Jaber, essa questão é interessante que ele levantou aí, porque a morte, ela é o rito de passagem para quem vai e para quem fica. Então, quem fica vive um momento de catarse, assim. Então, a pessoa sai, como ele lembrou bem aqui o Vanderlei, a pessoa sai de uma boa lembrança para o pranto. Isso. Imediato, entendeu? Porque essa lembrança da coisa boa também lembra ela o momento que ela está vivendo ali. Naquele... Essa contradição também é interessante, né? É verdade. Assim, nós temos também, né, essa, um conceito que já tem mais de 2.500 anos aproximadamente, pelo menos, que é um conceito criado pela medicina, né, em que a medicina tenta combater a morte. Então, há 2.500 anos foi se criando uma cultura, que foi a primeira cultura científica, a procura de uma cultura científica. Havia antes disso a engenharia, mas a cultura científica em relação ao funcionamento do ser humano, etc., ela já surgiu para combater a morte. E é interessante, olha como é interessante, que havia um termo, não é muito utilizado mais ultimamente, mas eu... participei da formação médica num período em que esse termo era muito usado. Quando a pessoa estava prestes a morrer, se dizia que ela estava desenganada, não é? Então o médico dizia: olha, eu devo informar que seu familiar está desenganado. Por conseguinte, quem está enganado? O médico. Até então ele estava enganado, o médico. O médico é o enganado. Se o doente que vai morrer é o desenganado, se quem vai morrer é o desenganado, nós que ficamos vivos somos os enganados. Nós achamos, nós médicos, temos essa pretensão e no cotidiano isso acontece mesmo. Baixa uma personalidade assim, de que você vai salvar todo mundo. Você é Deus, você vira Deus ali. Aliás, esse aspecto é muito interessante, isso que você levantou, Jorge, porque a medicina, ela avança na medida em que ela prolonga a vida ou adia a morte. Um dos índices de desenvolvimento que se mede nos povos é a expectativa de vida, né? Então, o Brasil, por exemplo, festeja que chegou a 72 anos para os homens a expectativa de vida, o que é um bom sinal de não vamos viver mais. Mas, ao mesmo tempo, tem esse aspecto, né, de você, da finitude, a certeza, né, de que você, de que tudo é finito e você também terá o fim. Essa proximidade com a morte, que assim, a gente só tem uma certeza, que vai morrer, né, Vanderlei? E você sabe que vai morrer, mas como dizia Santa Terezinha, você sabe que vai morrer, mas não sabe quando, né? Então você vai morrer velhinho, você pode morrer daqui a pouquinho também. Então isso é que é, eu acho que é o dado metafísico existencial dessa história, de você dizer, sim, eu vou morrer, todo mundo vai, mas agora não, né? Pô, peraí, dá um tempinho aí pra mim, como é que é essa história? Eu acho que é isso mesmo, a gente quer viver, todo mundo quer viver, mas o que eu percebo nas pessoas mais idosas que vão atingindo uma determinada idade lá, acima dos 80 anos, que são tantas na minha família e em volta de mim, eu percebo que elas automaticamente vão aprendendo a conviver com a certeza da morte. Uma dificuldade que nós temos um pouquinho mais novos, né? E a gente pensar na morte é uma coisa assustadora, mas essas pessoas não. Eu vejo gente muito perto de mim, com 84, 90 anos, que estão absolutamente, sabe, conformadas, compreendem melhor isso, sabem que isso vai acontecer a qualquer momento e em breve. E eu acho que a natureza prepara o cidadão, o ser humano, dessa forma, né? Não é a medicina, não é a psicologia, não é nada. Eu acho que é a natureza que vai fazendo a mente daquela pessoa se adaptar a uma situação que está aí para acontecer em breve. Então, por isso que eu tenho a tendência a não levar qualquer tipo de importância muito significativa ao ato de morrer. né? Mesmo que sejam pessoas próximas de mim. E nesse enterro aí, de sábado, o meu primo, a primeira coisa que ele me viu quando falou foi: pô, conta aquela história tua com a mamãe quando vocês foram jantar num restaurante nos Estados Unidos. É. Então, o que eles queriam ver era uma coisa alegre que ele tinha acontecido. Ele já devia estar se referindo a isso antes de você chegar, né? Antes, porque eu cheguei atrasado, que eu fui levar minha mulher no aeroporto, cheguei atrasado, então, no enterro, eles me viram chegar correndo, e a primeira coisa que ele me pediu foi para fazer isso. Eu fui estudar nos Estados Unidos em 1980, quando me formei em Direito, fui complementar estudos lá. E ela foi lá um dia e me convidou para jantar. E o que que eles queriam? Ouvir sobre isso. Como sobre tinha sido essa história, esse momento super alegre. E todo mundo riu, eu ri. Claro, e não teve sinal nenhum de desrespeito. Vai aí, Vanderlei, conta pra gente. Vocês comeram hambúrguer? Eles queriam ser alegres, entendeu? Porque tinha aquela história de que eu não comia carne há muitos dias, há muitos meses lá, porque era uma fortuna um filé. E ela foi e falou: não, você vai comer um filé mignon. Restaurante, vai tirar a barriga da miséria. Um restaurante de luxo, jamais teria ido naquele restaurante sozinho, estudando lá no maior aperto. Imagina. E eles queriam ouvir aquela história, queriam rir com aquilo. Claro, mesmo claro. Que chorassem logo depois, mas eles queriam rir naquele momento. É verdade. É interessante essa historinha que ele conta aqui, porque me lembrou o Niemeyer, quando ele falou, o Wanderlei falou, de você vai ficando velho e vai se aproximando, a ideia da morte vai se avizinhando e você começa a conviver com ela de uma forma adulta, uma forma natural. Eu me lembro que o Niemeyer foi a Brasília, ele já com 87 anos de idade, ele em Brasília, e um repórter perguntou para ele: o senhor faz muitos amigos sempre que vem a Brasília? Ele olhou para o repórter assim, cigarrinho na mão, olhou para o repórter assim: ô meu filho, eu estou com 87 anos, eu não tenho mais idade de fazer amigo. Os meus amigos, como quem diz, não disse, mas foi isso, ficaram reticências ali. Os amigos dele já estavam indo embora, eles não estavam ali para fazer amigo com 87 anos, que não vai dar amizade. Se ele soubesse que ia durar mais quase 20 anos, até que podia dar, né? Para encerrar, Jorge Jaber, você está reflexivo demais aí. Acho que o assunto deixou você pensativo. Eu me recordei. Não, me deu. Deprimido, eu fiquei com uma certa esperança. Porque me recordo que o Niemeyer, que não teve, achava que aos 87 não teria mais oportunidade de fazer amigo, ele se casou. É verdade. Então tem sempre uma esperança que aos 87 ainda dá para casar. E é interessante porque você, já que você citou o Niemeyer, eu vou lembrar outros também de casamentos tardios, assim como Borges, como o próprio Saramago, né? Esses são os casamentos tardios. E eu acho que aí são os casamentos mais, não digo de conveniência, mas é mais uma coisa existencial realmente, né? A pessoa quer uma companhia. E não é uma companhia afetiva, porque as pessoas amam realmente aquelas pessoas mais idosas e têm um respeito muito grande. E isso é interessante, esse negócio, essa colocação sua aí, porque remete a uma outra história. A vida continua, apesar da idade que você tem. Você pode... Aliás, eu que moro em Copacabana, vejo que aquele bairro é o bairro por excelência de gente idosa. E você anda ali no calçadão e vê os coroas jogando vôlei ali, você não pode se sentir velho, cara. Ninguém pode se sentir... Ninguém tem direito de ser velho ali em Copacabana. Para encerrar, você, Wanderlei? Eu também sou em Copacabana, moro em Copacabana. Nasci e cresci lá praticamente. E, por exemplo, jogava vôlei com um senhor de mais de 80 anos, que depois veio a falecer também, e a gente na festa dele, no enterro dele, a gente só falava em vôlei, a gente só brincava, só falava disso, a senhora dele lá super feliz que a gente estava lá, a gente colocou uma bola de vôlei lá e ninguém ficou depressivo por causa disso, nem ela achou que a gente estava desrespeitando, né? Então eu acho isso, a gente tem que levar a vida da melhor maneira possível. Esses casamentos tardios aí depois dos 80, as pessoas, ninguém quer ficar sozinho, principalmente no final da vida. Então uma amizade muito forte é uma grande companheira, né? Evita uma solidão, é um remédio para a solidão. E eu acho que é isso mesmo, é viver e morrer. E da melhor maneira possível a gente tem que fazer as duas, né? E viver de forma que quando morrer seja lembrado com carinho. Isso é verdade. Bom, gente, olha, eu quero agradecer a vocês, eu quero mais uma vez provocar uma última intervenção extemporânea do Jorge Jaber, porque ele... Não, você já tem direito à vinheta, você vai fazer mais uma intervenção, nem que seja para despedir o programa. Pode falar aí. Depressão não é frescura, depressão é doença, A pessoa que sofre de depressão e melhora, ela pode abandonar a ideia do suicídio e ter uma vida satisfatória. Se você tem algum parente ou tem alguma preocupação a respeito disso, há um atendimento gratuito na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, no telefone 3325-2323. 3325-2323. Lá há atendimento gratuito para pessoas que estejam passando por esse tipo de problema. Viu? Falei que ele tinha o que dizer no finalzinho do programa? Sabia que ele tinha o que dizer. E é verdade, bem, bem pertinente isso que você lembrou, porque é um serviço que gente, o programa não é um programa só de diversão ou de entretenimento, né? É para provocar reflexão e para provocar também quem está precisando do serviço a buscar. Às vezes a pessoa está precisando e não vai porque não tem coragem, não se anima, vive aquele problema que nós falamos antes no início da conversa aqui sobre os suicidas, os depressivos e as famílias, os drogados e as famílias em torno que não conseguem sair daquele labirinto, né? Gente, o programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito mais uma vez a participação do Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, e a participação do advogado Vanderlei Rebelo, criminalista, deixar já renovado o convite. O Vanderlei foi aprovado aqui, viu? No nosso, na nossa prova aqui. É meu amigo, obrigado. Meu amigo. Um bom dia para você que está acompanhando também o Tema Livre. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.